silêncio é madrugada. No morro da Casa Verde a raça dorme em paz. E lá embaixo meus colegas de maloca, quando começa a sambar não para mais. Silêncio, silêncio é madrugada. No morro da Casa Verde a raça dorme em paz. E lá embaixo meus colegas de maloca, quando começa a sambar não para mais. Valdir vai buscar o tambor, Laércio traz o agogô. O samba na Casa Verde enfezou. O samba na Casa Verde enfezou. Silêncio. Vai buscar o tambor, Laércio traz o agogô. E o samba na Casa Verde enfezou. O samba na Casa Verde enfezou. Silêncio. E o samba na Casa Verde enfezou. Silêncio. E